a reunião fixa aqui, porque a ideia tem estado subjacente do Partido Popular do Hospital, mas agora é uma multi-organização, onde são até o extremos da Serra da Estrela, de Coimbra, do Dom Lafões, que é o outro que falta aqui, é de Castelo Branco. Não é de Castelo Branco, são extremos que neste momento estão reorganizados e por isso está aqui, por uma grande feira só com quem escolhe, só dos pequenos queijadinhos.